olhar para os verdes campos, matizes na imensidão. Um quadro tal qual pintura que grava em meu coração. Vontade de tua graça cantar. As águas cortando a terra, os rios a viajar, dos montes descendo os vales, buscando o grande mar, inspiram-me de tua graça cantar. O sol que me faz contar os dias que vou viver, que enxuga a terra e a planta faz crescer. Que brilha com sua luz, que aquece com seu calor, figura do grande amor de Jesus. No ninho aconchego, no espaço do seu quintal, nas penas a sua roupa, no canto o seu prazer, no voo a liberdade pra viver. A chuva que rega a terra e volta ao seu lugar, no céu pinta uma aquarela, um arco a declarar. Aliança que vem da terra abençoar. A lua com seu fulgor, estrelas tal como véu, morando no grande céu que Deus criou. Na noite espalhando a luz, poemas a olhos nus, mostrando a beleza e a glória do Senhor. E aqui assistindo a tudo, sou visto também por Deus. Seus olhos cercam o mundo, guardando os que são seus. Por isso sua graça quero anunciar. E enquanto aqui viver, meus versos vão descrever o que esses olhos podem contemplar. E amar tudo o que Deus fez, ser grato por ser assim, criado para sua glória até o fim.